O vosso lance teve partida numa quinta-feira, numa tarde agitada e fria, na semifinal do campeonato nacional. Naquele instante parecia tudo sorte. O clube de Gustavo teve a vitória. Todo o elenco gritava por uma vitória esmagadora. Trocaram olhares e sorrisos, tudo de forma radiante. A mina de explosão de sentimentos é visível nos olhos de quem os vê. De tanto impacto, ninguém evita a aproximação da paixão, da relação. Carplay, Mano Vat. Era uma vez dois jogadores de futebol. Conheceram-se no estádio 1º de maio, quando Gustavo estava em campo. A Jéssica gostava e era apaixonada pelo lendário. Raramente eles mantinham o contacto físico. A moça toma coragem, confessa o sentimento. Por ouvir a declaração de boca aberta fica Gustavo. Em segredo sentia o mesmo sentimento. Tudo deu certo, juntos formaram dois versos. Com o tempo passam a ter conversas brilhantes. Tudo perfeito, o contacto passa além do mais. O Gustavo vibra quando vê a dama nos treinos. Sonharam em ter um filho, fruto do amor. Meses passaram, ela fica grávida, tanta emoção. 9 meses e 7 dias, ela dá luz um rapaz. Conviveram até o pequeno ter 2 anos. Não era isso que eu esperava. Depois de todo o meu esforço, não era isso que eu sonhei. Não era isso que eu sonhei. Queria estar segunda classe, escreve-se numa faculdade para frequentar o curso de direito. Se afasta no mundo de futebol com uma razão, para dar foco nos estudos com muita determinação. O namorado decide buscar a miúda para casa dos pais. Sem complicação, ela aceita na hora. Com o tempo, o casal compra casa própria. Ela organiza-se para a defesa e a graduação. Os pais ficam felizes pela conquista da filha. A sogra fica triste e pensa que o filho irá ser abandonado. O casal com sonhos atrás de sonhos pela vida. Finalmente finaliza a faculdade. A Jéssica volta no mundo de futebol. Numa sexta-feira, volta do jogo, começa a passar mal. Vai à casa de banho a tremer e a vomitar. Parecia veneno, teve primeiros socorros. De forma imediata, resistiu até ao hospital. Fez-se todo o esforço necessário. Infelizmente, ela teve uma morte incerta. Não era isso que eu esperava. Depois de todo o meu esforço, não era isso que eu sonhei. Não era isso que eu sonhei. Queria estar no belo futuro e viver aquilo que eu queria. Só Deus sabe o destino que nos traçou. É inevitável mudar a posição do vento, ou mesmo a agressividade do fogo desgovernado. A separação foi imprevisível, guiada pela força do destino, só Deus sabe. A separação foi imprevisível, guiada pela força do destino.